Jornal da Manhã. Geografia Rock. Ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou um novo ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, Edson Fachin, no qual informa que encaminhará nomes de técnicos militares para atuarem como representantes das Forças Armadas na fiscalização das urnas eletrônicas. Segundo o servidor do TSE, o documento enviado pelo Ministério foi recebido com surpresa, pois não há precedentes na história da Justiça Eleitoral. Mais cedo, Nogueira já havia acionado a corte para solicitar uma reunião privada entre oficiais das três forças e servidores da Justiça Eleitoral que tratará das propostas da defesa para as eleições desse ano. No documento enviado a Fachin, o ministro da Defesa diz que a participação das Forças Armadas como entidade fiscalizadora do sistema eletrônico de votação ocorrerá de forma conjunta, por meio de uma equipe de técnicos militares que o ministério vai ficar responsável por nomear. A legislação eleitoral prevê a participação dos militares como fiscalizadores das eleições e auditores das urnas. A função, no entanto, é compartilhada com dezenas de instituições, como a Polícia Federal, por exemplo. As informações são do portal Folha. O Mali vive uma nova onda de violência. De acordo com informações divulgadas à AFP por um funcionário de alta hierarquia do governo do país, além de depoimentos de autoridades locais, nos últimos três dias foram constatadas 132 mortes de civis nas cidades de Diala Sagu, Djaveli e Dessagu, todas localizadas no centro do Mali. O governo maliano acusa o grupo Katiba Massina, liderado pelo pregador Fulani Amadou Koufa, organização filiada à Al-Qaeda na região desde 2015, de realizar os ataques e as mortes. O Mali é conhecido por ser palco de massacres civis atribuídos aos jihadistas. O país, localizado na África Ocidental, vive uma profunda crise política, de segurança e humanitária desde 2012, quando começaram os movimentos de insurgências separatistas e jihadistas, que se estenderam aos países vizinhos de Burkina Faso e Níger. O RW Mundo está disponível no rwcast.com.br e nos principais agregadores de podcast. Com informações internacionais, Alexandre Figueiredo. Os ministros da Justiça e da Defesa enviaram ofícios ao Tribunal Superior Eleitoral informando que querem militares e a Polícia Federal participando de todas as etapas de fiscalização das urnas e do sistema eleitoral. O documento foi recebido com um estranhamento pelo TSE, uma vez que a PF já atua há muito tempo em parceria com o órgão na fiscalização das eleições. Outro fato que chama a atenção é que a corporação usa sempre o sistema do TSE para uma comunicação e não um ofício. O presidente do tribunal participou nesta terça-feira de uma reunião com a União Interamericana dos Países da América Latina, que vai acompanhar as eleições como observadores internacionais. Edson Fachin não citou os ofícios da Justiça e da Defesa, mas frisou a importância de organismos internacionais acompanhando o processo eleitoral. E no caso específico da Unior, constituída por autoridades eleitorais de países vizinhos, tem a vantagem de contar com o realismo e a experiência de quem conhece de perto os desafios de organizar eleições. O presidente Jair Bolsonaro é um ferrenho crítico das urnas eletrônicas e dos observadores internacionais para as eleições. Além dele, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, não tem hesitado em deixar público o que aponta como desprestígio do TSE às Forças Armadas. O general tem requisitado uma reunião exclusiva e fechada com Fachin. No entanto, o presidente do TSE diz que não há uma previsão de uma reunião desse tipo e que o diálogo sobre as eleições deve ocorrer dentro da Comissão de Transparência, que conta com as Forças Armadas e outras instituições públicas e da sociedade civil. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. A Rússia acusou a Ucrânia nesta terça-feira de não retomar as negociações de paz entre os dois países. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alegou que eles estavam prontos para reiniciar as conversas suspensas desde abril. De acordo com a imprensa local, entretanto, Moscou não obteve nenhum tipo de resposta por parte de Kiev em relação às propostas. O noticiário internacional destacou também que a Rússia vai reforçar ainda mais as forças armadas. As informações foram dadas pelo próprio presidente do país, Vladimir Putin. O objetivo, segundo ele, é continuar a desenvolver a ofensiva, tendo em conta potenciais ameaças e riscos militares. O presidente russo acrescentou que os mísseis balísticos Sarmat, recentemente testados, podem ser utilizados até o final do ano. Os artefatos são capazes de transportar 10 ou mais ogivas nucleares. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, conversou nesta terça-feira por telefone com o primeiro-ministro português, António Costa. Ele agradeceu o apoio do premier em relação à candidatura do país a uma vaga na União Europeia. Zelensky disse por suas redes sociais que conversou com muitas lideranças durante todo o dia. De acordo com ele, o número de chefes de Estado que defendem a candidatura da Ucrânia está aumentando. O presidente ucraniano diz que cresce também a confiança de que a decisão do Conselho do Bloco na sexta-feira será positiva. Litva, подякував президенту Наусіді за рішення саміту Тримор'я надати Україні статус. Zelensky reforçou que o sétimo pacote de sanções contra a Rússia por parte da União Europeia é necessário o mais rápido possível. De acordo com ele, as medidas farão com que Moscou sinta a pressão em meio à guerra. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Norberto Notari. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Bruno Moreira e estes são os destaques do momento. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste nos valores das bandeiras tarifárias. A cobrança extra nas contas de luz, quando aumenta o custo de produção de energia no país, vai aumentar até 63% no caso da bandeira vermelha patamar 1. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo apresentou nesta terça-feira a menor pontuação desde novembro de 2020. O Ibovespa fechou em queda de 0,17% a 99.684 pontos. A juíza Joana Ribeiro Zimmer deixou o caso da menina de 11 anos que foi mantida em um abrigo para evitar que fizesse aborto autorizado em Santa Catarina. A magistrada é autora da decisão que negou à criança o procedimento para interromper a gestação. Um homem esfaqueou e matou três pessoas dentro de um ônibus do transporte coletivo no centro de Piracicaba, no interior de São Paulo. Outras três pessoas feridas foram socorridas com vida. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, afirmou que o governo não pode interferir nos preços dos combustíveis. A fala ocorreu durante audiência pública na Câmara. A Petrobras informou que o Comitê de Elegibilidade da companhia vai se reunir na sexta-feira para analisar a indicação de Caio Paes de Andrade para a presidência da estatal. Segundo a empresa, os documentos necessários para analisar a indicação foram recebidos na tarde desta terça-feira. Ponto final. Confira atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. A Copa do Mundo do Qatar está se aproximando e vai atrair torcedores do mundo inteiro, mas é bom que quem já comprou a passagem ou pretende ir ao Mundial saiba que terá que respeitar as normas locais. E uma dessas normas está ligada à relação afetiva. O Qatar vai prender turistas solteiros que tiverem relações sexuais e forem descobertos durante a Copa. Isso vale também para relação homoafetivas. Por lá, aquele beijo no estádio, por exemplo, pode te levar a uma punição de 7 anos de cadeia. O CEO da Copa do Mundo do Qatar, Nasser Al-Carter, em entrevista a um canal britânico, ressaltou que todos serão bem-vindos ao país. Mas quem não quiser seguir as regras, melhor ficar em casa. Todos são bem-vindos. A demonstração pública de afeto é desaprovada e isso vale para todos. Não teremos pena. Quem quiser vir, pode vir, mas terá que ser nas nossas regras. O Catar é um país recatado. Quem não concordar, não venha. todos são livres para viver suas vidas. As proibições não param por aí. O país também restringiu o consumo de bebidas alcoólicas e as festas pós-jogos. Os organizadores já deixaram bem claro que não terá festa nenhuma depois das partidas e nem pós-título. E quem desobedecer essa regra corre o risco de prisão. A Copa do Mundo do Catar começa no dia 21 de novembro e vai até o dia 18 de dezembro. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo, Daniela Esperon. Olha isso! Não pode ser! Tá no Face! É mentira! Vida Net, será? Será? Tá no Insta! Verdade isso! Mentira! É mentira! É mentira! Fato ou boato? A informação de que um deputado federal do PT do Amazonas, chamado Silvio Dias, tenha proposto um projeto para que policiais andem sempre com armas descarregadas, circula nas redes sociais nos últimos dias. Essa é daquelas fake news mais fáceis de desmentir, em que basta uma pesquisa simples sobre qualquer um dos elementos citados na mensagem fraudulenta. Se pegar o nome do parlamentar e jogar no Google, descobre-se que ele sequer existe. Ao pesquisar o número da lei no site da Câmara dos Deputados, verifica-se que o projeto de lei também não existe. A postagem trata-se de uma captura de tela de uma suposta notícia publicada pelo portal G1, que, adivinhem, é fake. O site nunca publicou esta notícia e o suposto autor não faz parte da equipe do G1. Também não há parlamentares com o nome de Silvio Dias nas bancadas do PT na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa do Amazonas. Há apenas um vereador de mesmo nome em Feira de Santana, na Bahia, que nunca propôs projeto semelhante. Às vezes não precisa nem procurar muito, basta desconfiar e pesquisar por alguns segundos para desmentir uma fake news. Produção e reportagem, Renê Almeida. Fato ou boato? Informar para compartilhar a verdade. Um serviço da Agência Rádio Web em parceria com a sua emissora. Depois de mais de 2 anos de severas restrições nas fronteiras pela pandemia, agora são os preços das passagens aéreas que assustam quem precisa ou deseja viajar de avião. A alta dos valores, iniciada no segundo semestre de 2021, não deve desacelerar tão cedo. Várias razões combinadas explicam essa disparada, a começar pelo preço do barril do petróleo, que mais do que dobrou de valor de janeiro de 2021 até maio deste ano, quando foi cotado a $113. A guerra na Ucrânia intensificou a alta, explica Guillaume Rostot, porta-voz do comparador europeu Liligo. 45% do preço de uma passagem intercontinental corresponde ao valor da querosene, e em um voo local de 25 a 30%. O preço do petróleo tem um impacto imediato e forte nos preços, mas notamos que, em geral, as companhias levam de 6 a 8 meses para repassarem o aumento do petróleo para as passagens. Só que desta vez, isso aconteceu apenas 3 meses depois do início do conflito. Que la répercussion a eu lieu 3-4 mois après le début du conflit. Ao mesmo tempo, o fim das medidas anti-Covid fez a demanda retomar rapidamente, em especial para os destinos conhecidos aqui da Europa. Assim, uma ida e volta de São Paulo a Paris em classe econômica, que costumava sair por volta de R$3.200, agora raramente sai por menos de R$5.400. A professora e pesquisadora Bibiana Volkmer Martins sentiu no bolso essa diferença. Com um congresso marcado para junho na Dinamarca, ela começou a acompanhar os valores no fim de fevereiro, mas acabou comprando o bilhete apenas em maio. Resultado, em cerca de 40 dias, o valor passou de R$ 3.600 para R$ 8.200. Para quem vem de países do sul, como o Brasil, o impacto acaba sendo muito maior, porque o valor da moeda é inferior, enfim, né, a euro e dólar. Então, o impacto nosso para conseguir viajar, para conseguir acessar países da Europa acaba sendo muito grande. Eu não sei por quanto tempo a gente vai conseguir manter essas viagens se o preço continuar nesse patamar. Outros aspectos, como as sanções ocidentais contra a Rússia, a escassez de mão de obra na aviação em alguns países e as restrições sanitárias persistentes na Ásia, devem continuar a pesar sobre os preços, já que os hubs europeus estão sobrecarregados. Mesmo assim, Guillaume Rostaud, do Liligo, nota que após tantos transtornos pela pandemia, os clientes estão dispostos a pagar muito mais pelo simples prazer de poder viajar. Nesse contexto, as passagens low cost, as de baixo custo, praticamente desapareceram dos radares. As pessoas estão com vontade de gastar a poupança que fizeram durante a pandemia e com muita vontade de viajar. O peso da demanda, que está superaquecida, está deixando os preços particularmente elevados. Mas é possível que tenha uma queda dos valores depois das férias de verão europeias, já que a procura deve baixar. O alto endividamento das companhias, depois de 2 anos de prejuízos históricos, também não leva as aéreas a se apressarem para baixar esse valor das passagens. Mas a velha dica de comprar o bilhete com antecedência continua a valer a pena, destaca o especialista. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel. A Rússia prometeu retaliações em relação à decisão dos Estados Unidos de impedir a entrada de avião no país. A declaração foi concedida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros nesta quarta-feira. A aeronave entraria em território norte-americano para buscar diplomatas e seus familiares. O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou nesta quarta-feira que a Alemanha vai defender os aliados da OTAN no leste europeu. Ele acrescentou ainda que o país está reequipando o exército para proteger aliados e a própria nação contra um eventual ataque futuro. Em discurso ao parlamento, Scholz afirmou que a Alemanha assume uma responsabilidade muito especial na maior crise de segurança do continente em décadas. O presidente da Ucrânia tem demonstrado otimismo quanto ao apoio geral para sua entrada na União Europeia. Nesta quarta-feira, Vladimir Zelensky voltou a declarar que acredita que os 27 Estados-membros apoiarão o ingresso do país. Na terça-feira, ele também demonstrou confiança em relação a essa aprovação. A Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados anunciou que mais de 8 milhões de pessoas atravessaram a fronteira da Ucrânia para escapar da guerra. Esse número é computado desde o dia 24 de fevereiro, quando as forças russas invadiram o país. 7 mísseis russos atingiram na manhã desta quarta-feira a cidade de Mykolaiv, situada no sul da Ucrânia. As informações foram confirmadas pelas autoridades locais, que não falaram sobre número de mortes e feridos. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Norberto Notari. Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Em destaque nesta quarta-feira, um terremoto de 6,1 graus de magnitude que atingiu o sudeste do Afeganistão na noite de terça para quarta-feira deixou ao menos 950 mortos e 600 feridos. Este balanço é provisório, pois aumenta de hora em hora, segundo as autoridades, e tende a crescer. O forte tremor de terra atingiu principalmente as províncias de Patka e chegou a ser sentido na Índia. No Paquistão. Feridos estão sendo transportados de helicóptero ou em ambulâncias para hospitais. O primeiro-ministro do Paquistão disse estar profundamente entristecido com a tragédia e anunciou apoio às autoridades talibãs. A União Europeia monitora a situação e afirma estar pronta para coordenar e fornecer assistência de emergência. O Afeganistão é frequentemente atingido por terremotos, particularmente na cordilheira que fica na junção das placas tectônicas eurasiática e indiana. A mobilização dos indígenas para reduzir o preço dos combustíveis no Equador, entre outras reivindicações, resultou na morte de um manifestante nativo nesta terça-feira, durante confrontos com a polícia na localidade de Ipoio, ao sul de Quito. Esta é a segunda morte desde o início das manifestações organizadas pela Confederação de Nacionalidades Indígenas. Ontem, com pedaços de madeira e escudos artesanais, quase 10 mil indígenas, segundo as autoridades, protestaram em vários pontos de Quito. A mobilização entra no 10º dia. O Parlamento de Israel deve aprovar nesta quarta-feira o processo que encerrará o atual governo do país, levando à convocação de mais uma rodada de eleições. A quinta em menos de 4 anos, o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, se viu obrigado a tomar esta decisão depois que seu principal adversário, o ex-premier Benjamin Netanyahu, impediu a ratificação de uma legislação que rege a vida de 500 mil israelenses que moram na Cisjordânia. A eleição só deve acontecer no mês de novembro. Os 89 deputados de extrema-direita, recém-eleitos para a Assembleia Nacional Francesa, tomam posse de seus escritórios nesta quarta-feira na sede do parlamento e a líder da bancada, Marine Le Pen, promete fazer uma oposição inteligente e construtiva. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web. Quase 18 milhões de reais. Esse é o valor que o município de Pinheiro, no Maranhão, pode pagar por não cumprir acordo de combate ao trabalho infantil. O ente municipal foi processado pelo Ministério Público do Trabalho, que requer o montante. Segundo o MPT, o município descumpriu o termo de ajuste de conduta TAC, celebrado em 2006. No documento, se compromete a combater o trabalho precoce, mas no início deste mês, o órgão flagrou ao menos 11 crianças e adolescentes em trabalho precoce e irregular. Eles foram encontrados trabalhando em borracharia no mercado municipal e até no lixão, de acordo com a procuradora do trabalho, Virgínia de Azevedo Neves. É um absurdo a gente permitir que crianças e adolescentes, ainda em meio a urubus, trabalhem na busca do seu autossustento e de sua família. Então, o trabalho infantil nos lixões, de fato, é intolerável e nós ou entraremos com as ações contra os municípios que ainda toleram e permitem ou são inertes a essa prática, ou então nós vamos executar os acordos judiciais e termos de ajustamento de conduta em que esses municípios já haviam se comprometido a erradicar essa prática em seu território. Na ação contra o município de Pinheiro, o MPT, além do pedido da execução da multa, apresentou outros 6 pedidos para que sejam cumpridas diversas obrigações, com destaque para a proibição imediata do acesso de crianças e adolescentes ao lixão, sob pena de multa de R$50 mil. Os outros pedidos incluem implementação de programas de aprendizagem profissional e de programas sociais de erradicação do trabalho infantil. A assessoria do município de Pinheiro foi procurada para um posicionamento, mas não se manifestou. Agência Rádio Web com informações do Maranhão, Janaína Oliveira. Stefan Gabriel Hoff, porta-voz do Ministério da Economia e do Clima da Alemanha, prometeu que a volta da utilização do carvão é temporária no país e deve se encerrar até 2030. A Alemanha voltou a utilizar o carvão mineral para compensar a redução do fornecimento de gás da Rússia. A expectativa dos alemães é que os russos reduzam ainda mais o fornecimento de gás para a Alemanha nos próximos meses. De acordo com o Serviço de Incêndios Florestais do estado norte-americano de Nova Jersey, um grande incêndio florestal já consumiu mais de 11 mil hectares de floresta. O grande incêndio é na floresta estatal de Wharton. E segundo ambientalistas, esses incêndios são causados pela crise climática e o aquecimento global. Um tribunal de Moscou rejeitou um recurso feito pela Meta, proprietária do Instagram e Facebook. A empresa recorria contra a decisão que declarou a Meta como organização extremista e Facebook e Instagram continuarão suspensos em todo o território russo. A princípio, o WhatsApp, que também pertence à Meta, não foi suspenso. De acordo com a justiça, este app não divulga informações falsas publicamente. A Polícia Federal em Sergipe solicitou mais 30 dias para a conclusão de inquérito policial que investiga as circunstâncias da morte de Genivaldo de Jesus Santos. Segundo a PF, o prazo é necessário, pois a investigação ainda necessita de receber laudos periciais requisitados, indispensáveis para finalizar a investigação. O pedido para prorrogar o prazo foi encaminhado ao Ministério Público Federal. Genivaldo de Jesus morreu no dia 25 de maio durante uma abordagem feita por dois policiais rodoviários federais na BR-101, no município de Umbaúba, em Sergipe. De acordo com o Instituto Médico Legal, a vítima morreu por asfixia. Imagens mostram Genivaldo sendo algemado pelos policiais e colocado dentro de uma viatura cheia de fumaça, produzida por uma bomba de gás lacrimogênio. Ele tentou sair do carro, mas os agentes o impediram. Genivaldo teria sido abordado pelos policiais por pilotar uma moto sem capacete. Agência Rádio Web com informações de Sergipe, Janaína Oliveira. A Polícia Federal em Sergipe solicitou mais 30 dias para a conclusão de inquérito policial que investiga as circunstâncias da morte de Genivaldo de Jesus Santos. Segundo a PF, o prazo é necessário, pois a investigação ainda necessita de receber laudos periciais requisitados, indispensáveis para finalizar a investigação. O pedido para prorrogar o prazo foi encaminhado ao Ministério Público Federal. Genivaldo de Jesus morreu no dia 25 de maio durante uma abordagem feita por dois policiais rodoviários federais na BR-101, no município de Umbaúba, em Sergipe. De acordo com o Instituto Médico Legal, a vítima morreu por asfixia. Imagens mostram Genivaldo sendo algemado pelos policiais e colocado dentro de uma viatura cheia de fumaça, produzida por uma bomba de gás lacrimogênio. Ele tentou sair do carro, mas os agentes o impediram. Genivaldo teria sido abordado pelos policiais por pilotar uma moto sem capacete. Agência Rádio Web com informações de Sergipe, Janaína Oliveira. CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, aprovou o texto da proposta de emenda à Constituição 11/22, que dá segurança jurídica ao piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. O texto segue para a comissão especial, que discutirá a PEC antes da sua apreciação em plenário. O Partido Novo foi o único a discordar da votação simbólica. O deputado Bilac Pinto, que é defensor da medida, afirmou que a comissão especial deve definir qual vai ser a fonte de custeio desse piso salarial. Nós somos a favor, mas não podemos debitar essa conta somente para as prefeituras e para os hospitais, disse ele. As informações são do Poder 360. Apenas nos cinco primeiros meses de 2022, a Amazônia Legal registrou recorde de desmatamento em 151 dias, derrubou 3.360 quilômetros quadrados de floresta, conforme aponta levantamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, divulgado na última sexta-feira, dia 17. A área desmatada é a maior em 15 anos e os municípios mais afetados são, respectivamente, Apuí, no Amazonas, Altamira, no Pará, Lábrea, no Amazonas, Novo Progresso, no estado do Pará e Novo Aripuanã, Amazonas. Com 1.476 quilômetros quadrados de floresta desmatada, o último mês também foi o pior maio já registrado desde 2008, ano que o IMAZON começou a monitorar a Amazônia. O estado do Amazonas é a que teve a maior área desmatada e corresponde a 38% do desmatamento registrado no mês de maio. As informações são do portal Terra. O O Ministério da Saúde de Moçambique anunciou que detectou um caso suspeito de poliomielite numa localidade no centro do país. O adolescente mora no distrito costeiro de Inhansund, na província de Zambézia. De acordo com a OMS, esse caso não afetaria a certificação que declara a África livre do poliovírus selvagem, porque a variante não é nativa. Lembrando que a poliomielite é uma doença endêmica ainda no Afeganistão e Paquistão. Na manhã da última segunda-feira, a polícia do condado de Harris, em Houston, Estados Unidos, recebeu o chamado de que havia uma criança de 5 anos dentro de um carro. Os policiais, quando chegaram, encontraram um menino morto. A criança foi deixada pela mãe dentro de um carro por mais de 2 horas, num calor escaldante. A mãe disse que a criança sabia sair da cadeirinha do carro e sair sozinha do carro. Por isso, quando a família chegou em casa, pensou que o menino já tinha entrado com a irmã. A mulher só deu falta do filho menor 2 horas após chegar em casa. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse que os ex-militares norte-americanos que foram presos na Ucrânia, Andy Yun e Alexander Druek, são mercenários e estiveram envolvidos em atividades ilegais no território da Ucrânia. Os ex-militares norte-americanos estariam envolvidos em tiros e bombardeios contra soldados russos que colocaram a vida destes em perigo. Esses crimes estão sendo investigados e os norte-americanos possivelmente serão responsabilizados pelos crimes que cometeram. E segundo Peskov, tudo vai depender da investigação.